bem, meus amigos e irmãos? Agora nós vamos falar sobre Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai estudar conosco o livro mais importante da atualidade. E qual é esse livro? De quem? Jesus. Apocalipse de Jesus. Por isso me agrada muito quando eu recebo uma correspondência como esta de Ítalo Gonzaga do Monte, que é conselheiro da LBV. Prezado irmão José de Paiva Neto, Deus está presente e Jesus está chegando. Em caminho para sua apreciação, carta que fiz pretendendo responder à pergunta do senhor à família legionária. Por que a religião de Deus começou a sua pregação com o Apocalipse? Peço-lhe desculpas se não alcancei o objetivo desejado. Esforcei-me, porém, procurando dar um segmento de acordo com a doutrina da religião de Deus. Aproveito para dar-lhe meus parabéns pelas maravilhosas explicações que o senhor dá a cada versículo do Apocalipse, procurando os meios mais simples para que todos entendam. Só não entende quem não quer se esforçar um pouquinho que seja. Quando o senhor está explicando o livro das profecias finais, chego a ficar eufórico porque gosto de estudar o Apocalipse de Jesus. E que paciência o senhor tem, meu irmão. Como se esforça, notamos claramente que o senhor faz questão de que todos aprendam. E o senhor faz perguntas, dá oportunidade das pessoas expressarem seus pontos de vista, puxa pelo raciocínio dos legionários da boa vontade e dos ouvintes da programação da religião de Deus no rádio e na televisão. O senhor está dando o segredo de como se transformar os mais vis metais do sentimento humano em ouro puríssimo espiritual. É a pedra filosofal. Então, o emprego da pedra filosofal correto, conforme nos ensinou o irmão Zarur ao fazer a proclamação da pedra filosofal, os alquimistas andavam procurando uma substância mágica a qual chamavam pedra filosofal. Ao toque dela, tudo se transformaria em ouro. Podia ser cobre, latão, tudo. Eles ouviram o galo cantar, mas não sabiam onde. A pedra filosofal não é para transformar metais que muitas vezes acendem a ambição maligna dos seres humanos, mas para transformar os nossos sentimentos, iluminando-os, divinizando-os. Eis a transformação do homem que resultará na transformação do mundo. Por isso Pietro Baldi afirmou que a LBV é um movimento novo na história da humanidade e coloca o Brasil na vanguarda do mundo. Veja, ele era europeu. Veio dizer aos brasileiros o que muitos brasileiros não tinham visto. Nossa prece a Jesus é que tenham esses brasileiros e estrangeiros de boa vontade que habitam o Brasil olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender que a religião de Deus proclama a lei de solidariedade universal. O novo mandamento de Cristo Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. que quem ama com o amor de Jesus tem a definição do seu amor nestas palavras do mestre de todos os mestres. O novo mandamento está no capítulo 13, versículos 34 e 35. Agora, a definição da potência supina, da maravilha desse amor do Cristo, é no capítulo 15 do mesmo evangelho segundo João, quando Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida por toda a humanidade. Mas voltando ao Ítalo, ele termina assim a cartinha: o Apocalipse é tesouro maior do que todo o ouro encontrado, porque o conhecimento do Apocalipse em espírito e verdade, à luz do novo mandamento, como explicar a religião de Deus, é ouro eterno. Deus o abençoe pelo grande amor que o Senhor tem por todos nós. Muito grato por tudo. Viva Jesus. Ítalo Gonzaga do Monte, conselheiro da LBV. Meus amigos e meus irmãos, chegou a hora da nossa oração. Vamos orar. A ordem do Cristo é: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vivemos os tempos finais do ciclo, como está na 21ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo de Deus, um trabalho memorável do saudoso irmão Alziro Zaruro, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Diz aqui o profeta: nos últimos dias, afirma Isaías, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações dizendo: vinde e subamos ao monte do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e eles converterão suas espadas em relhas de arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ainda podemos ler nos Atos dos Apóstolos de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 11, a palavra dos anjos para os galileus, que sob forte impacto emocional viam Jesus subir na direção das nuvens. Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu voltará do mesmo modo como o viste subir. E São Paulo apóstolo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: porque o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Epístola de Judas Tadeu, capítulo único, versículos 14 e 15: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que voltou o Senhor Deus entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores pronunciaram contra ele. Na sua segunda epístola, Pedro, apóstolo, no capítulo 3, versículos 8 e 9, chama nossa atenção para um fato muito importante. E muita gente diz assim: ah, Jesus prometeu voltar 2000 anos e não voltou. E diz como devemos responder aos escarnecedores, ou aqueles que bem intencionados, muitas vezes, vêm e trazem esse raciocínio, que diante da pequena visão humana de tempo e espaço pode parecer lógico, mas não tem lógica nenhuma, porque, como diz aqui São Pedro, para Jesus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a voltar. E o próprio Jesus chama a nossa atenção, minha gente, quando ele afirma, perguntando, hein? Quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? E aqui escreveu o irmão Zarur: sim, mas infelizmente só entre os que praticam o novo mandamento, sejam quais forem as religiões em que se encontram. Estes saberão perseverar até o fim. Como diz Marques da Cruz, estudioso das centúrias de Nostradamus, desde que animados de boa vontade, amai-vos uns aos outros. Profecia de Nostradamus, 16ª edição, página 40. Os que não têm boa vontade, diz agora o irmão Zaru, para viver o novo mandamento de Jesus, a religião de Deus, o amor universal, porque Deus é amor em todo o universo, a eles é endereçada particularmente a advertência do Cristo no seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 44. A hora em que não cuidais, porque só cuidais dos prazeres mundanos, voltará o Filho de Deus. Então, devemos estar sempre prevenidos. Vamos cantar "Lá vem Jesus", e em seguida, para estarmos sempre precavidos, alertados para esse fato que vai ocorrer, nós vamos orar. Por isso eu lembro aos irmãos legionários, aos assistentes em particular, aos que cuidam da limpeza, não somente a limpeza física, mas a moral e a espiritual. Estejamos todos prontos para receber Jesus a qualquer momento. Cuidem bem de seus departamentos, mantenham limpas as instalações da LBV e da religião de Deus, as creches, os lares, todos os departamentos, os refeitórios, ambulatórios, os cursos profissionalizantes, tudo, os programas de rádio, de televisão, porque Jesus vai chegar sem aviso. Como ele próprio diz, como um raio que corta do Oriente para o Ocidente. Vai chegar como um ladrão, de repente à noite, chega. Mas isso para os que estão desatentos, não para os legionários de Deus. Então vamos cantar "Lá vem Jesus". Já começou a nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre, Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária. Disseste, Senhor, pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra? Se teu filho te pede um peixe, tu lhe dás uma serpente? Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará ao Pai que está no céu? Por isso mesmo, Senhor, queremos pedir-te que coloques neste copinho d'água o remédio perfeito para cada um de nós. Aquele remédio que colocaste nas águas do Jordão ou nas águas de Siloé. Remédio celestial que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o medicamento celestial de cada um de nós. Que estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo e doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, da força desta corrente, em nome de Deus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem e que cumprem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Estamos em um fim de ciclo apocalíptico, mas início de extraordinária era para a civilização, da qual o maior símbolo é o templo da boa vontade, de onde todos os homens e mulheres, jovens e crianças da boa vontade de Deus bradarão como os anjos anunciando a volta de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos trabalhar porque Jesus está chegando mesmo.